Super DJ Michel! Prepare-se. A partir desse momento, se apresenta pra vocês o experiente e talentoso DJ da saudade de Belém do Pará. O DJ que conquistou seu público com muito trabalho e dedicação. E se destaca entre os melhores DJs do Pará. O DJ que conquistou seu coração através da música boa, da sua seleção e sequência musical. Apresentamos para vocês ele, o Super DJ Michel. O DJ da aparelhagem de saudade sineral. O supremo som do amor. Aproveite, curta, vibre e dance ao som da emoção do Super DJ. Do Super DJ Michel. O DJ do povão. Fala, Bruninho, qual é a parada? Eu quero ter o seu amor. Não me limita. O seu coração. Eu quero ser sua. Olha o celular aí. E viver contigo essa louca paixão. Eu quero ter o seu amor. Eu quero o seu coração. Eu quero ser sua amor. Ah, é? Caribe Show, boa noite, gente. Chegamos aqui no Caribe. Sábado legal, sábado Pai d'Égua. Boa noite a todos, fiquem à vontade aí, ó. Valeu, parceiro Lucas Miriel. Lucas Miriel. Sinto logo que meu coração faz depressa, começa a bater. Ei, Brunão, baixou o retorno aqui. Bora dançar! Quero ser importante. Caribe Show, Michel do Sul na moto aqui, Brin. Bora! Sou filho do Raimundo. E de quem? E da Dona Maria. Nosso amigo Vlad com a gente, bora, Vlad. Da boca do Amazonas. O que você quer? Quero sair. Mamãe da Marcela já na área. Vai com isso. Direto do Marajó, meu irmão. Tenho vontade. Nossa amiga Cíntia, Vânia, a Clau. Também é nosso amigo Negão do Chupotente com a gente. A galera do verão. Eu me orgulho de ser americano do sul. Minha vez vai chegar. E com esse tal de cruzeiro eu vou ver Chicago nos Estados Unidos. E volto. Eu vou ver Chicago, nos Estados Unidos, e volto. Oba! Nós já sabe o português. Sabe que o Bruninho aqui do Caribe Show, sempre no apoio dos DJs aqui. Ó, Bruninho! Eu. É que eu tô sem dados móveis, olha. E da Dona Maria. Cortaram, cortaram. Da boca do Amazonas. Quero sair pra conhecer. E aí, negão? De um dia ser gente, ser grande. Bora pra cima, Caribe Show, só começando. E o Michel já por aqui, daqui a pouquinho tem Duda do Cineral. Eu me orgulho de ser a Monte Show, sul, o homem do bolé. Americano do Sul. Ai, que saudade. As músicas que no passado fizeram sucesso, hoje são pura recordações. Todo o amor que eu tinha na vida eu te dei. E até meu modo de vida eu modifiquei. E recebi de você um adeus tão tristonho. Bora dançar! Vive sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Olha quem tá na área com a gente, meu parceiro Marconde. Mas aí do Justiceiro da Saudade, ô Marconde. Eu achei. Mas nessa, Duda? Que me respeite e me ama como eu sempre. Cata fila! E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz. Que não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Super DJ Michel, esse é o nome da emoção, da saudade. Olha quem tá com a gente, a Bandida. E aí, Bandida? Cidade Nova, meu irmão. Stop já por aqui, ó. É o stop, né? E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Mas acontece que um outro. Vamos te ver se tu enxerga, hein? Que me tá visualizando, né? E me ama com meus. Dá um zoom, E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz. Que não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. E olha o adeus! Adeus, adeus, meu antigo amor. Bora chegar junto! Preciso mais de você. Os bagaceiros da saudade. Já aqui com o Michel, obrigado. Caribe Show, já começando. Adeus, adeus, meu antigo amor. Nós estamos gravando o CD de hoje, hein? Caribe Show! Oi! Você acha que sou eu, aquela estrela, a lua ali ao lado, só pode ser você. Se você acha que sou eu, tá de negão, toda essa graça, é que o negão só tá praia, olha. Seu sorriso só pode ser você, ah, desgraçado. Se você acha que sou eu, esse luxo, o meu conforto só pode ser você. Se você acha parceiro Alex já com a gente. Bora, Alex! Tá por aqui, ó. Bora, Marcude! Pois vamos viver tudo isso em momentos de emoções, transar muita alegria para os nossos corações e não dizer. Oi. Que foi um sonho. Como é que é? Tá gravando certinho. Muito bom, amor. Qualidade total. Vai, Bruninho. Ei. Ei. O som do amor. Se você acha que sou eu, todo esse lugar. Bora, Duda! O meu conforto só pode ser você. Como é que é? Se você acha que sou eu, todo esse... Olha os bagaceiros com a gente! A minha vida só pode ser você. A gente se encontrou. Não aconteceu, simplesmente o nosso amor já estava escrito lá no livro do saber, mesmo antes da gente nascer. Você sem querer por mim esperava. Olha quem tá com a gente, o Paulinho dos Talibãs. Já que hein, Paulinho? O destino sabe o que vai acontecer. Danone, Danone. Você nasceu. Bora, Siqueira! Pra mim, eu pra você. Nosso amor não é um simples caso ou um acaso. Passando o Marcon, justiceiro. Aqui com a gente, bora, Marcon. Pra valer. Foi premeditado. Você nasceu pra mim, eu pra você. Você nasceu pra mim, eu pra você. Olha o vereador Clay Alves. E o professor tá com a gente. Você sem querer. Bora, Cíntia, bora, Crau. Bora, Vânia, já aqui com a gente. Cadê, bicho? E eu sem saber por você procurava. O destino sabe o que vai acontecer. Você nasceu pra mim, eu pra você. Caso ou acaso, a gente se ama pra valer. Como é que é? O nosso encontro antes foi premeditado. Um abraço, amigo Carlito. Aqui com a gente é bom. Pra mim, eu pra você. Essa dose aqui, Alex, me lembra do tempo da Pororoca, olha. Chegava lá com 15 reais, comprava uma Pepsi e um 5 estrela, pronto. Diga, meu bem, até 6 da manhã. Se briga tanto assim. Se eu sou louco por ti, você morre por mim. A última vez que brigamos, você me deixou. Mas não demorou. Tempo em prantos voltou. Confesso que eu tive medo de tudo acabar. Pedi tanto adeus lá em casa pra você voltar. Tem que encerrar lá na quadra prefeita. Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar. Não podemos viver separados como o sol e o luar. E você? Você mora no meu coração sem pagar aluguel. Olha quem tá com a gente, nosso amigo Mariano. Aí do bonde da Jamarcante já aqui com a gente. Bom, Mariano. Você mora no meu coração sem pagar aluguel. Oh, oh, é. E gira na minha cabeça feito carrossel. A sua história em cada sucesso. Super DJ Michel. Flash Brega, uma maneira gostosa de recordar. DJ Duda, só no corpo a corpo. Alô, Birubiru! Caça Cineral na área aí. Era bacana aquele cabelo. Diga, meu bem, por que a gente briga tanto assim? Amigo B3, sim. O amigo Tony dos Talibãs com a gente. Alô, B3! Você me deixou, mas não demorou muito tempo, em prantos voltou. Confesso que eu tive medo de tudo acabar. Pedi tanto a Deus lá em casa pra você voltar. Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar. A gente vai fazer o aniversário do Apolo também. Você mora, Maluquinho 2. De rocha, né? Oh, oh, oh, oh. Minha cabeça feito um carrossel. Você mora. Bora dançar, bora curtir. Só começando o Caribe Show. Ei. Bandida na área. Para bandida. Alô, Carlito. Mas nem sei de onde você anda, nem notícias você quis me dar. Bora, Josi. Você é a mulher que eu amo. Peço a Deus cada dia que passa pra você voltar. E aí? Você é a mulher que eu amo. Peço a Deus cada dia que amiga Cíntia, Vânia, você voltar. A galera já aqui com a gente no Caribe Show. DJ Michel. Manda ver. Mamute, não tem que tirar gosto aí, não, mamute. Igual uma jangada que sai pelo mar velejando. E aí, Bruno? Também sai. Manda um tirar gosto daí, Bruno. Procura todos perguntando. Pensou uma forra hoje? Mas nem sei por onde você anda. Notícias você quis me dar. E você? Você é a mulher que eu amo. Peço a Deus cada dia que passa pra você voltar. Você é a mulher que eu amo. Peço a Deus cada dia que passa pra você voltar. Oh, oh. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça, algo espetacular. programa muito mais tarde. Tem as meninas fazendo aquele desfile aqui no palco, hein? Estou cansada de esperar. A musa verão do Caribe. Que alguma coisa aconteça. Algo espetacular. Lá, lá. Pra mudar minha cabeça. Alô, Justiça. Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brincar. Bora, Gotinho, vamos lá. Não sou mais uma menina. Ei! Parceiro Vladimir com a gente. Bora, Vladimir. Bora. Olha a gente amanhã, domingo, verão. Michel no balneário cai na água, viu? Olha aí, ó. Meu amor. Depois a gente vai pro Ipanema de Outeiro. Mano, domingão! Nesse momento de paz, de muito amor. Lá vai a galera pro veraneio. Seu corpo aquece o meu frio. Seu beijo me excita demais. Me abrace forte, meu bem. Quero te sentir mais e mais. Nossas roupas no chão. Lá de Outeiro, Michel, lá na prefeita, olha. O nosso amor é hoje e amanhã na prefeita. Mente entre eu e você. Ei! O dia entra na noite, eu totalmente em você. E nesse vai e vem, explodimos de amor e prazer. Segunda-feira tem Benevides, Tucanos da Orla, Michel, junto com o Tom da Carroça. Quando está por lá, Benevides. Segunda-feira. E o nosso amor recomeça, mas depois de lá a gente vai pro Ilha Bela, lá no Cumbu. Você se entrega. Aí do Cumbu te desce pro Palácio. É tanto amor que. Amiga Rafaela com a gente. Bora, Rafaela. Já por aqui, ó. Eu amo meu broto, mais do que tudo que a vida pode me dar. Eu amo meu broto. As músicas que no passado fizeram sucesso. O quarto está na penumbra. O que é que tem? Tem champanhe no gelo. Preparei com carinho. Bora, Vladimir! Tudo pra lhe agradar. Tem música suave, as nossas preferidas. Nessa primeira noite, quero esquecer da vida. Bora dançar, Caribe! Fiz um mundo de sonhos pra lhe esquecer. Adição, Duda, chega mais aqui com uma monte, Duda. Tudo está preparado. Só o coração está acelerado. O meu corpo inteiro está tremendo de vontade, de desejo. Desejo louco de te amar. Só está faltando você chegar. Bora dançar, bora curtir, só começando o Caribe Show hoje. Bora! O DJ Michel do Som da Mão já por aqui. Aí, Bruninho, tá melhorando a parada. O coração está acelerado. O meu corpo inteiro e está tremendo de vontade, de desejo, desejo louco de te amar. Bora, Caribe Show! Só está faltando. Cadê o japonês, hein? Chegar. Só está faltando você chegar. E é o Michel do Sul da Monja por aqui, ó. O som do amor. Há momentos do tempo em que paro e penso. Não é, Bruno? Que não há mais tempo a perder com você. Que o amor é apenas mais um sentimento. Todo jogo a vida para resolver. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Abraço, parceiro Fabrício. Fabrício Show de Castanhal. Alô, Fabrício. Estamos aqui no Caribe Show, Belém do Pará, meu irmão. Acontecer e deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. Ei! Para fazer meia hora só desse tempo aí, bora ver. Pra ficar no CD. Todas do céu. Bora, Brunão. Isso vale. Libera, babá. Amor. Alegria tá com a gente, Sem Limite de Castanhal. Já chegando junto aqui. Beijo no Caribe Show hoje. Bora, Sem Limite. Vale tentar, amor. Ah, cintilante, mas perto. Você tem um dom de iluminar como o sol e a mais bela luz do luar. Vou levar flores brancas pra celebrar. Por isso vale tentar, amor. Ah, ah, ah. Bora, Biro, Biro! Um sorriso é sempre o meu. Vai me tentar, amor. Ah, ah, ah. Cintilante, mas belo é o teu olhar. Você. Paixão escolhida. Para Cláudia, na época. Pelo meu coração. Quero dizer que te espero. E o amor mais sincero eu tenho pra te dar. Nada é isso. Patrick, o Alan já com a gente. Tá chegando junto aqui no Caribe com o Michel. Bora sim, mano! Ela é de Castanhal invadindo o Caribe Show. A paixão escolhida pelo meu coração. Ei! Ei! Quero dizer que te espero. E o amor mais sincero eu tenho pra te dar. Já já tem DJ Duda aqui com a gente. Estou aqui pra ser tudo que você. Bora, Matuto! Quiser. É do Matuto, olha. Venha ser meu homem, eu a tua mulher. Deixa que eu mostre pra você meu sentimento de amor. Meu sentimento de amor. Como é que é? Chega. Chega! De tanta desilusão. Não aguento mais discussão. Não aguento mais discussão. A gente já brigou demais com besteiras. Bora, negócio potente. E tudo que essa gente quer é ver a gente separar. Eu te amo, eu te amo, meu amor, eu te amo, eu te amo, meu Você chega numa festa e ouve o som do Rubi. Ele é o todo poderoso tocando pra mim, pra ti. O som do amor. O corpo todo estremece com vontade de dançar. Ei, DJ Michel. Dançada no salão até para. E a mulher que tu quer. Vai voar com o som do Rubi. Com o som do Rubi. Pra mim e pra ti, Rubi, Rubi, tocando pra mim e pra ti, Rubi, Rubi, tocando pra mim e pra ti. Esse é o som do todo poderoso, é lindo, é belo, é todo gostoso, que você jamais vai encontrar outro igual. Bora, Bruninho! Remexe gatinha, remexe gatão, ao som do Rubi no meio do salão. Bora, Caribe, bora! Uma galera, bora pra cima! De povão, remexe pra cima, rebola pra baixo, girando com quim e gritando. E aí, Josi? Remexe pra cima, batida! Bola pra baixo, girando com quim e gritando, Rubi. Remexe pra cima, rebola pra baixo, girando com quim. Super, DJ Michel! Remexe pra cima, rebola pra baixo, girando com quim e gritando Rubi. A sua história em cada sucesso. Eu não sei por onde começar. Faz ela trabalhar, legão. Estou sofrendo muito por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Yeah, yeah. Eu juro nunca mais vou me apaixonar, me iludir, amor. E estou sofrendo por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. desses passeando pela rua, encontrei uma perua que começou a me paquerar. E eu fiquei interessado na donzela e fui passear com ela, resolvemos namorar. Bora, babá! Muita gelada, muito papo, muito bom. O negócio tava bom, eu resolvi me adiantar. Segura! Peguei a nega, joguei ela no corcel e fomos parar no motel onde o negócio... Olha o bagaceiro! A nega tinha um recado. Deixa o bagaceiro em peso aqui com a gente hoje, olha. Um gemido e mandava eu costurar. E já fazia mais ou menos 5 horas. Era pra dentro, era pra fora e ela nada de cansar. Ela gritou: ai, ai, eu quero mais, mais, mais. E nessa hora o negócio complicou. Meu fogo se apagou, já não acendia mais. Ela gritou: ai, ai, costura mais, mais, mais. Não teve jeito, a minha máquina enguiçou. Minha agulha entortou. Olha o batedor da... Você já ouviu falar desta minha canção? A minha história eu vou lhe contar. Toma! Eu tenho uma garota. Olha quem tá com a gente, Vladimir. O nosso Evaí Promoter, lá de Castanhal. Foi no final. Daí com o Sem Limite de Castanhal. Bora, Evaí! Já por aqui se encontrando. Você vestida jeans da minha mão, batendo aquele papo informal. E os olhos verdes era uma tentação. Deixa eu tocar com meu coração. Um corpo de princesa só anda sensual, fazendo levantar o meu astral. Você pode até gostar de outro rapaz que lhe der amor muito mais. Que pode? Pode ser então um outro cabeludo. O mesmo ladrão de coração, um ator principal, o mesmo papudinho. Pode vir que eu não estou sozinho. E aí, Caribe Show? Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. O passado. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. E aí, meu amor? Oh, meu amor, que eu estou na solidão. Ela sempre vai me levar por um caminho, um lugar que ainda possa me ter. Caquiaro, vai! Ela teve meu coração, a minha louca paixão, o meu amor. Caquiaro com Michel, e aí? Ela sempre vai me levar por um caminho, um lugar que ainda possa me ter. Ela teve o meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo. Como é que é? Mas ficou, mas sorriu, não deu valor pra minha paixão. Me negou seu amor, hoje por ela não sinto nada. Mas brincou, mas sorriu, não deu valor pra minha paixão. Me negou seu amor, hoje por ela não sinto nada. Michel só esquentando no Caribe Show. Ele arrasta o povão, porque é gostoso demais e já é tradição. Alô galera, vem aí, o baile que todo mundo está esperando. E ele? Ele arrasta o povão. Cineral. Porque é Cineral. Demais, já é tradição. É o famoso brega fó. É o famoso brega fó. É o famoso brega fó. É o famoso brega fó. É

logo essa sequência aí. O Apolo fica doidinho, olha. Tarcísio, os micos da moto aqui com a gente, o Tarcísio, o homem de Jamboaçu. Olha, marcou de quem tá aqui, Tarcísio. Do Guamá, né? Coragem. E te vai esquentando no Caribe Show. Vambora, oh, embora, mano. Junta logo o teu pano. E a baladeira. Bora juntar nossos panos, a poli sair fora. Te passa logo o extrato, aquele passe corre. 15 minutinhos. Toma que vamos logo se mandar. Cineral. E se não esquece o paneiro. DJ Michel. Para a vizinha que vai lá no Cineral. O pique é misturado com maniçoba. Fala com uma gororoba na viagem pra comer. Sai do seu limite de Castanhal. Chegando tudo direto de Castanhal, vai curtir esse festão hoje no Caribe Show. Fiquem todos à vontade aí e um abraço do Michel. Bora lá, bora lá, bora lá. Oi. A Clau na época, área da Sudã, meu irmão. Olha aí, Paula. O que é que tu acha? Senhal daqui e te detona essa aqui pra eles aí, ó. Oi, oi, oi. Prec, prec, prec, prec, prec, prega das aparelhagens. Vanguarda, vibra som, super som. As aparelhagens lá de Castanhal. No vidro remo, transa som. Jurandir e o prega das aparelhagens. O som do amor. Se liga na contagem. Um, dois, três, prec, prec, prega das aparelhagens. Um, dois, três, se liga na contagem, vem dançar comigo, prega das aparelhagens. Um, dois, três, se liga na contagem, vem dançar comigo, prega das aparelhagens. DJ Cobra faz a festa com Imperial, Clube do Remo com o Haroldo agita sem parar. Faz a galera dançar, a galera dançar, a galera dançar, a galera dançar. DJ Jailson faz a onda com o transação. É parceiro Beto Ramo, bora Beto! DJ Brasil tocando tudo com um vibração. E aí? Agora o DJ Márcio, DJ de vanguarda. Vai até o chão, vai até o chão, vai, vai. Olha a Renatina. Alô, Caribe Show! A festa vai começar e você... Planeta Tecno, ritmo do meu Pará. A galera se agita e começa a bora, Cíntia! A batida Tecno, DJ não para. Ela já no salão, bora! Fala a equipe dos Bagaceri doidando aqui hoje. Libera a energia que o planeta vai girar. Vamos lá, gatinha, vamos balançar. Se liga na batida Tecno do meu Pará. Vamos lá, gatinha, vamos balançar. Se liga na batida Tecno do meu Pará. Vem, vem, vem pra balançar. Que a festa é nossa e não pode parar. Vem, vem, vem pra balançar. No embalo desse som da nova onda do Pará. Libera a energia que o planeta vai girar. Que a festa é nossa e não pode parar. Bora, Alex, bora, meu irmão, bora, bora. Não tá bom, senão vou ficar bora. Como é que é? Esse brilho em meu olhar não dá mais pra disfarçar. Sempre que eu olho pra você, desejo de te amar. Esse brilho em meu olhar não dá mais pra disfarçar. Sempre que eu olho pra você, ei! Sinto o desejo de te amar. E aí? Bate, bate, bate o meu coração. Bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. Bate, bate, bate o meu coração. Hey! Oh! Bora, Duda! E bate, bate o meu coração. Bate, bate, bate o meu coração. E a Michel no Caribe Show. Bora, bora, segura. Vem dançar comigo, embarcar nessa emoção. DJ Brasco manda a galera. DJ Michel. A festa começou e não tem hora pra acabar. Ouro negro toca fazendo você dançar. Ouro negro faz delirar, faz balançar. O poderoso faz você dançar e agitar. E o ouro? Ouro negro, faz você balançar. Ouro negro, faz você dançar. É a Josi Bandida com a gente. Ouro negro, a equipe do Jubagaceiro, Locardito. Balançar. Oi? Ouro negro, a Tati Diretoria. Ouro negro, faz você dançar sem parar. Big, big. É o fenômeno de Guarani. Quando toca não tem pra ninguém. Um dia ele vai tocar. É ele que eu vou dançar. Ah, eu quero ver você ficar parado. Quando ver o Rubinete tocar. Quem não cantou agora vai dançar. O suportente que é de arrasar. Comanda o fenômeno do E a galera invadindo o Caribe Show! Uhul! Eita menina danada pra dançar um brega. Eita menina danada. Oi. Mexe, remexe. Bora bagaceiro. Mexe, remexe, rebola. Vai. Eita menina danada pra dançar um brega. Eita menina danada pra dançar um brega. Mexe, remexe, rebola. Vai mulher, vai mulher. Mexe, remexe, rebola. Vem com os pés, pega. Balança até demais, rebola esse bumbum. Mais, mais. Eita menina danada pra dançar um brega. Eita menina danada pra dançar um brega. Mexe, remexe, rebola, vem como se esfrega. Mexe, remexe, rebola, vem como se esfrega. Eita menina danada pra dançar um brega. Eita menina danada pra dançar um brega. Mexe, remexe, rebola, vem como se esfrega. Mexe, remexe, rebola, vem como se esfrega. MP3. Estamos aqui no Caribe Show. Só começando, Michel, só esquentando a galera. Ainda tem muitos DJs pra se apresentar hoje aqui no Caribe Show. Te puxa pra cá, papai, vem! DJ Eduardo. Ai. Hello. Ei, DJ Michel. Vamos! Michel, passa a bola aí pro meu parceiro DJ Duda, lá do Cineral Sono Amor. Ele vai assumir os votos aqui, porque o Michel tem outro compromisso, a gente tem que partir pra outra festa. É desse jeito. Depois dessa aqui, DJ Duda, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hey! Yes, the rhythm, the rebel. Without a pause, I'm lowering my level. Atenção, Apolo. Bora, ladrão. A minha saideira. Olha o homem do forro já com a gente, já por ali. Abraço a você, meu irmão. Olha o caqueado no salão correndo o som. Oi! DJ Anderson, boy, os gênios da... É Michel daqui no Ponte do Una, Ponte da Saudade aí no Bené. De lá a gente vai pra Prefeita, Guamá. Amanhã, Balneário Cainágua, pela parte do dia. Depois do Cainágua a gente vai até o Ipanema de Outeiro. Depois de Outeiro a gente vai pro Guamá de novo, Guarda Prefeita. Valeu, Caribe Show! Oi, meu amor! Some say no to the album, the show. Bum rush the sound I made a year ago. Okay, let's do it. Okay, let's do it. Okay, let's do it. Valeu, Caribe Show! Caribe Show, onde fica por aqui. A gente passa a bola aí pro DJ Duda, o homem que também comanda o Cineral Supremo Solamor.